Caramba Cast, está começando mais um querido, sensacional, Caramba Cast, isso mesmo. Bom galera, está começando nosso querido Caramba Cast semanal, e vocês devem estar pensando, mas por que o tema de hoje é Retrospectiva 2010 e não final de ano, ano novo? Porque já comentamos já sobre o Natal e tudo mais, negócio de festas. Então vamos fazer aqui então uma retrospectiva 2010, vai ser sensacional. Isso. Mas. Lança a musiquinha aí! No ano de 2010. Isso. Vamos falar sobre o ano de 2010. Retrospectiva. Mas antes vamos para os nossos queridos comentários. E o primeiro comentário é do Fauzi. Aí, o Fauzi. Espera um pouco. Tá, desculpa. É do Fauzi. Ele falou, aí, Dogão. Provavelmente deve ser, tá comentando daquele lá do sedentarismo. Porra, Jairo, também nunca achei outro Fauzi. Fim também, teu nome é Fauzi, né, velho? Porra. Caralho. Sou mais o meu, Jairo. Mas enfim. Eu sou mais o Fauzi, desculpa. Não, que isso, cara, que isso. Caraca, o bicho tá gravando com o Jair. Não, sou mais o Fauzi. Sou mais o Fauzi, mas enfim. O Fauzi é gato, né? Desculpa aí também, eu sou feio pra caralho. Mas enfim. Ó, próximo comentário. Você é mais, Jair. Valeu, cara. Eita. Próximo comentário é do Alisson. Ele falou, e aí, manolada, zona do caralho. Porra, velho. Não é zona não, velho, uma zona organizada. Isso, não é do caralho. Ó. Por que não uma zona da Xota? Uma zona boa, enfim. Porra, véi, sem tempo de comentar, viagem do caralho. Isso, ele deve estar viajando. Mas, os caralhos. Aí foi a negada, Feliz Natal, super atrasado pra vocês, valeu. E senti saudade de ouvir o caramba, véi. Tá muito foda, ri muito aqui, abraços pra todo mundo, valeu. Abraços aí pro Alisson também. Próximo comentário. Ah, é o Caramba Addict, não quis se identificar, mas me chamou de Rafinha. Que intimidade é esse, Brinks? Ele falou assim, ó, aí negada, amo muito o caramba. Ele colocou um bracinho pra cima assim, ei. Aí eu falei, então, eu preciso comentar uma coisa aqui pra essa pessoa, pro caramba que comentou. Porque falou, ei, quero mais portar o caramba, Rafinha. Abraço e beijo a todos. Então... Em relação ao portal Caramba, muito obrigado por você amar o Caramba Cast. Estamos aí para tentar fazer com que vocês amem cada vez mais e virem zumbis seguidores do Caramba Cast. Brinca. Caramba! Caramba! Ai, caramba! Vai. Ai, caramba! Um, dois, três. Então, o portal Caramba é meio complexo porque o Octa viajou e eu viajei, e agora o Octa vai viajar e a gente tá esperando as férias todas passarem, a gente voltar a estudar, que a gente vai ter mais tempo, porque nas férias é tenso porque a gente viaja e tal, e férias paradas. Por exemplo, o Octa agora tá viajando, vai viajar segunda-feira e tal, talvez a gente traga vídeo das viagens e tal. Então... Ele traz, né? Porque eu não vou viajar, porque eu sou pobre. Então... Mas é isso. O Portal Caramba em breve voltará. Beijos, Caramba Addict. Isso aí. Meu Rafa falando, não vou viajar. Sou pobre. Viajou semana passada, perdeu o caramba. Perdeu o caramba, olha só. Eu não quero viajar mais. Que bom. Tá. É bom que você não perde mais nenhum caramba. Mas não é por isso não, brinca. Próximo comentário. Próximo comentário é da Ju. Ela comentou, esse negócio de fila enorme de crianças pra falar com o Papai Noel é sério? O interessante é que existe uma pesquisa em que foram observadas várias crianças em shoppings para saber a reação com relação ao bom velhinho. E a maioria delas tiveram como resultado hesitante ou indiferente, tipo uns 98%. Cara, eu tô falando, você pega um cara com mais de 60 anos, com problemas na cabeça, que é barbudo para não ser identificado, coloca ele pra um monte de criança sentar no colo dele, você acha que a criança vai gostar? Não sei aonde. Um velho pedófilo, mas enfim. Isso não vem ao caso. Bom, é isso daí, galera. Então continue mandando mais comentários aí pro caramba pra gente tá lendo aqui. Gente, deixa eu ler uma piadinha. Não. Não. Não é boa. Ó, o Papai Noel é como o Silvio Santos. É velho desde que eu nasci, o tempo passa e ele nunca morre. Ah, aí. Pode... E aí, gente? É isso daí, então continue mandando os comentários pra gente estar comentando aqui no caramba, beleza? Tem a caixinha aí, clique nela e comente o que você achou do cast de hoje, beleza? Então vamos para o nosso querido tema de hoje, que é Retrospectiva 2010, isso mesmo. E vamos começar pelo Tute. Por favor, Tute, o que mais marcou para você nesse ano de 2010? Não teve nem elogio, né? Não teve nem o menino mais retrospecto. Isso. Retrospecto. Mas tudo bem. Cara, em 2010 muitas coisas na internet surgiram e bombaram. Mas vão parar de bombar depois em 2011 e vão subir mais coisas. Mas uma das coisas que me chamou muita atenção foi num devido show de uma banda. Uma banda de meninos que se dizem felizes com suas cores, digamos Restart. Em que fãs revoltados ficaram puta revoltos, porque mesmo, é porque o bilhete não ia deixar as pessoas entrarem com tal bilhete, só quem tivesse pulseira. E aí uma jovem indignada, mas muito indignada, tão indignada a ponto dela conseguir errar uma frase. E no Brasil de hoje todo mundo fala, todo mundo é tão bem alfabetizado que é capaz de sacanear a garota por ter errado a frase, né? Aí a garota, em vez de falar puta falta de consideração, ela falou puta falta de sacanagem. Por eu estar aqui o dia inteiro e blá blá blá. Aí virou uma zoeira só. Todo mundo começou a sacanear a garota. E a gente até comentou dela no Vergonha Alheia. E ela bombou na internet. Ela foi pra algum programa, tipo Sônia Abrão, né? Não sei, ela chorou. Não sei. Não, se cara. Ela não chorou, mas ela foi um programa, tipo, não sei se foi Sônia Abrão, alguma coisa assim, pra conversar e tal. Tipo, A Geise foi ano passado. Quando a Geise estourou e tal, ela foi no Ratinho e tal, outras paradas assim. Então, aí a menina do puta falta de sacanagem também foi pra TV, olha que divertido. Pra você, brasileiro gosta de ver a nego errando português, nego errando, pra poder um dia aparecer na TV. Sabe, eu acho uma puta falta de sacanagem! Então, mas teve um que ficou muito pró. Cara, esse foi incrível, cara. Foi surpreendente, porque eles começaram... Lá na Copa do Mundo, esse já tem a ver com esportes, mas é um hit da web. Que lá na Copa do Mundo, eles começaram a mandar mensagens, colocar mensagens nos estádios, tipo, cala a boca, Galvão. Só que os estrangeiros, eles não sabiam o que era e tal, essas coisas. E aí eles pensavam, e aí os brasileiros filhos da puta, porque não tem nenhuma outra frase pra definir do que brasileiros filhos da puta, começaram a falar que cala a boca, Galvão. Era pra defender, tipo, um pássaro que estava em extinção. E aí, eles fizeram um vídeo, cara. Tipo, mas o vídeo ficou muito pró. E todos os pessoas lá americanas, sei lá, todas aquelas pessoas africanas, passaram a acreditar que o pássaro ia ser extinto mesmo. Tava extinto mesmo. E aí, ficou muito pró o Cala a Boca Galvão. E eu achei isso, eu achei particularmente o melhor. Porque ficou muito convincente, cara. Ficou... A galera tá... Né, a galera é muito filho da puta mesmo. Não, tem não, brasileiro é foda, né, cara? Porra! Não, mas foi... Eu acho que foi uma das sacanagens mais inteligentes que os brasileiros já fizeram com os gringos, cara. Foi, velho. Porque enganou os gringos e ainda ficou sacaneando o Galvão aqui no Brasil. Então foi uma coisa linda. Foi ótimo, velho. Foi muito boa. E... Próximo aí, gente. Isso, então, mas já que a gente tá falando de hits da web, vai estar todos os links aí embaixo relacionados a hits da web e também outros fatos que a gente for falar de que envolva coisa de internet e tal. Outra coisa também, já no hits da web, que virou moda, foi a nossa querida. Nossa querida Vanusa, sim, aquela. Aquela. Ipiranga, cara, sensacional já. Aquela voz doce, cantando o hino nacional. Nossa, perfeitamente. Até um menino de 7 anos canta melhor do que ela, mas enfim. Virando Ipiranga, as margens plácidas. E sem sacanagem, ela não errou só essa vez. Você fala, não, ela devia estar bêbada, alguma coisa do tipo. Ela errou outra música, não sei se me engano, acho que foi do Tim Maia. Que ela errou também. É, não, é, foi Sonhos de um Palhaço. Isso, Sonhos de um Palhaço lá. Pelo é Antônio porque ela tava Marte. De sacanagem, entendeu? Sonhos de um Palhaço. Ela tá fazendo palhaçada. É, porque se ela sonha, se ela é um palhaço e tem um sonho, provavelmente o sonho é ser engraçado. Ela foi e inverteu com outra música lá e fez um negócio assim. A bicha é doida. E tem outra também, né, velho? O Barraco de Sorocaba foi sensacional também, oh, né, cara? Sério, tipo, brasileiro é foda, né? Adora ver porrada e putaria. Não, mas Barraco de Sorocaba, a mulher foi muito pró, velho. Caraca. Tudo, mano. Mulher, mulher, toma cuidado, bichas, tá? Vocês aí que estão namorando aí, ó. Né? Não, e nem, o legal é que não foi, tipo, ela, a mulher colocou uma câmera, tipo, não, vou filmar eu descendo cacete nessa filha da puta. Isso foi legal, cara. Tipo, ela chamou a mulher, colocou uma câmera escondida. Sua bunda tava doendo? Caralho, hein? Bimelo style, cara. É, foi cabuloso. Isso. Vai estar também aí pra quem ainda não se recorda aí do Barraco de Sorocaba ou não viu, tá o link aí embaixo pra você clicar também. Agora uma coisa também que nesse ano de 2010, que foi, sei lá, a sensação que divulgou bastante gente, por exemplo, a Fer de Carol, outras pessoas de vlogueiros, enfim, foi essa mania do vlog. Todo mundo inventou de fazer um vlog. Isso, vlog. Todo mundo fez um vlog. Mas lembrando que os percussores no Brasil, quem começou a... sei lá, não que começou o vlog, mas que começou a despertar esse negócio da pessoa fazer um vlog, PC Siqueira e Felipe Neto. E PC Siqueira não. Seguindo mais aquele lado assim, de vou fazer um vlog da minha vida e dos meus problemas e coisas do tipo, e o Felipe Neto mais buscando a mídia, assim, tipo, criticando tal coisa que, sei lá, que fizesse favor a ele. Por exemplo, você critica uma coisa, vai se voltar contra você, mas uma coisa boa. Enfim. Ah, não, tipo, foi um vlog com intenções mesmo de ser famoso, de crescer. E o PC Siqueira, ele pegou a câmera, gravou e falou, agora o Felipe Neto que cresceu e agora tem um programa na TV que eu vou comentar, não tá lá grande coisa, galera, por favor. Mas se quiser assistir, assiste, o problema é seu, não é meu. Mas e agora tem um programa de TV. O que me deixou... puto, porque realmente a galera quer pegar a internet e colocar na TV e isso não dá certo, porque a internet tem muita, muita merda, mais do que na televisão. Então, galera, por favor, internet no computador, televisão com televisão, por favor. Não que eu esteja criticando o Felipe Neto ter ido pra TV, mas não dá muito certo, cara. É uma imagem completamente diferente. Mas o Felipe Neto bombou, tanto por bem, tanto por mal. Teve gente que ficou puta com ele, tipo, várias garotas puta revolts, né? Dizendo ele. E não, e agora virgem virou um xingamento pra ele, vocês já perceberam? Não, porque você é virgem! Poxa, desculpa, eu sou virgem, cara. Você tem algum problema com isso? Olha, eu acho que o que ele quis dizer, por mais que eu não goste do Felipe Neto nem um pouco, igual eu fico falando, que eu falo, por exemplo, porra, mas é virgem, mas não é virgem. É virgem da vida, entendeu? E não significa que a pessoa faça... isso fala por mim. É, não significa... não sei o xingamento do Felipe Neto. Se ele tá falando que a pessoa é virgem, tipo, de sexo, aí provavelmente ele é um babaca. Porque se você fizer sexo, provavelmente isso não vai ensinar muita coisa pra você. Mas se a pessoa ser virgem da vida... o nego fala, porra, mano, tu é até virgem, da vida. Não sabe pensar direito e tal. A vida falei. Tem que te fuder pra você deixar de ser virgem da vida. Isso. Tem que se fuder bonito. Tu te entendeu. E não necessariamente o mundo precisa ter uma piroca gigante entrar em você pra você deixar cara, de ser virgem. Cara, piroca gigante do mundo são as decepções na sua vida, cara. Exatamente. Olha, o Tuti é nenhuma. Quase um filósofo, velho. É, meu irmão, é isso aí. Tem que ter, cara... alguém aqui teve uma piroca do mundo gigante, né? Aí, quanto maior a piroca do mundo... nossa, tá ficando terrível, né? Vamos falar de vergonha ali. Não. Mas já a gente falando assim, negócio de vídeos e tal, o YouTube foi uma porta pra esse negócio de internet, de divulgação e tudo mais. Por exemplo, além do Felipe Neto, esses vlogs que surgiram, Teve também aqueles negócios que, digamos, que subiram aí. Twitter também ajudou bastante esse povo. E foi a menina do Safadez Oculta. Fala essa menina. Foi a menina do Safadez Oculta lá. Teve também, que mais? Outro vídeo aí que virou hit também. Ah, aqueles caras, aqueles jogadores lá, que a cada gol que eles faziam uma comemoração. Os islandeses lá, esse é maroto. Pô, era legal. Cara. Legal pra cacete, cara. Os caras tinham que ser criativos, meu irmão. Fazia gol, tinha que fazer. Agora, outra coisa, outro vídeo também que virou hit também. Foi aquele menino que ele falou: mamãe, eu quero ser nesse. Ah, ele é bonitinho demais, aquele moleque, velho. E a mãe, vou falar uma coisa pra vocês aqui, eu falo abaixo que minha mãe tá acordada ainda, mas. A mãe sempre tem que estragar o barato das vidas dos moleques, né? Tomar no cu. O moleque tava lá falando, eu quero ser negro. Cansei de ser branquinho. Eu quero ser negro. Aí vai lá e a mãe... Na hora que a mãe dela, mãe do molequinho, viu ele tipo se sujando, ela foi lá e mandou um... Meu Deus! É muito engraçado. Porque eu acho que todo mundo já passou por isso. Não querer virar negro, mas tá fazendo merda e a mãe chega e lança esse meu Deus. Meu Deus, é. E tipo, foi muito legal. Tipo, se você for analisar pela beleza da... É, tipo, vamos supor, pelo lado da sociedade, é muito legal, porque ele é loiro dos olhos azuis. E é o estereótipo que a sociedade mais fala que é bonito e perfeito. Loiro dos olhos azuis. Só que ele não quer ser loiro dos olhos azuis, ele quer ser negro. Aquela então, parada, cara. Se você for perceber, é uma coisa muito bonita a parte desse molequinho. Porque ele não se importa em ser loiro dos olhos azuis, ele quer ser negro. E... Palmas para o Rafa. Não, palmas para o menino que queria ser preto. Para o Rafa. Mas isso é sério. É, bonitinho, moleque se sujando. Agora se fosse um menino... Um preto pegando pó de arroz, assim, aí ele ia falar, nossa... Isso, racismo, que não sei o que, tá, mas é, não. Se um menininho... Tá desonrando sua raça, meu irmão. É, se um menininho negrinho estivesse lá na... Mas é diferente, na véio, cozinha, pegando de... farinha de trigo, tacando na cara, aí o povo... Ah, vai, que nem a parada do... Vamos se foderem, velho. Ah, que nem a parada da camisa 100% negro. Se um cara usa 100% negro, ele tem orgulho da raça. Se um cara branco usa 100% branco, ele é racista. Então, cara, sociedade, uma piroca gigante para todos vocês. Isso. Mas enfim, hits da web. Teve muitos milhares aí no YouTube, está cheio de hits da web lá. Duas pessoas! É, o Duas Pessoas, o Morre Diabo. Morre Diabo. Hits da web veio cheio esse ano. Não. Gente, o cara do Morre Diabo morreu. Morreu? Se suicidou. Se suicidou, se quem agora... suicidou? O cara do Morre Diabo. Caraca, isso. Agora ele morreu e está com o diabo lá, mas enfim, não é o caso. Mas, galera, o YouTube esse ano veio cheio de sei lá, dessas pessoas assim que viraram hits, assim, por exemplo, o Felipe Neto. Em 8 meses o cara estourou e tem um programa na televisão. Tá certo que não é grande coisa, mas enfim, tem um programa na televisão. O PC Siqueira também ganhando patrocínios aí, enfim. Sei lá, divulgou bastante gente. E o que mais? Teve aquele cara lá também, o Xanananananá, foi pro Faustão, ganhou dinheiro. Xanananananá? É, pô. É Xanananananá. Ah, o Xanananananá. Mas eu tô do ano passado, cara. Isso. Mas enfim, o YouTube divulgou tantas pessoas esse ano também, em 2010, ele divulgou bastante gente mesmo, que viraram hits aí. Enfim, a gente falou, tava falando o negócio do Galvão lá, do Salve os Passarinhos Galvão, bem aí. E Copa do Mundo, galera, foi a grande, sei lá, a grande extremo desse ano também, em relação a esportes e tudo mais. E já falando da gente falando do papagaio, também um cara roubou a cena dessa Copa, que foi o querido Polvo. Qual o nome do Polvo? É Pol, eu acho. Polvo Pol, isso mesmo. Ele morreu também. Tá, cara, tá todo mundo morrendo nesse final de ano, né? Vamos tá todo... 2012 tá chegando, meu amigo. É a minha teoria, cara. Nana Gouveia, por favor, mais fotos. Porque 2012 chega e adeus, né? É a minha teoria, eu falei minha teoria no cast passado. Tataradinha, né? Ué, desculpa, ué. Se eu, mas... Bom, o Polvo Pol, gente. Pô, Vupô era o dito cujo vidente da Copa. Aquele que... Ele sempre escolhia a caixinha com a bandeira do time que iria ganhar. É, o negócio é o seguinte, eles colocavam assim, ó. Uma caixinha com uma bandeira de um time e outra caixinha com a bandeira de outra seleção. Não era time, era seleção. E dentro tinha, tipo, a comida que ele gostava. E aí, tipo, ele é um alemão. E ele começou a escolher, ele só prefetizava, né, entre aspas, né, só tinha visões lá, quando os donos deles colocavam ele, pra escolher jogos da Alemanha, né. Aí ele pegava lá o petisco dentro de uma caixa, e a caixa que ele pegou o petisco era o time, a seleção que iria ganhar. E ele acertou todos os jogos da Alemanha, e depois que a Alemanha foi desclassificada, ele acertou todos os jogos até a Espanha ser campeã. E, tipo, ele ficou super famoso porque ele acertou todos os jogos, ele não errou nenhum. E ele morreu depois de um tempo. Pra você ver, né? Coisa linda. É, agora ninguém mais sabe quem vai ganhar a Copa, nem nada. Em relação à Copa do Mundo também, tivemos outra celebridade, né? Outra celebridade, filho da puta. O Mick Jagger, cara. Vocalista do Rolling Stones, banda britânica. De rock, alguma coisa, que é algum tipo de rock. O cara simplesmente chegou, falou que torcia pro Brasil, e aí, quando ele falou isso, o Brasil começou a perder. Foi isso, né? Não, ele foi torcendo pra times que estavam participando. Ele começou torcendo na semifinal. O time que ele torcia perdia. Foi torcer, torceu pra quem primeiro, Rafa? Acho que foi pra Argentina, sei lá. Não, o negócio é pra Inglaterra. Foi, né? Pra Inglaterra, torceu pra Inglaterra, a Inglaterra perdeu. Aí depois ele torceu pros Estados Unidos. Estados Unidos perdeu. Aí como o filho dele é brasileiro... Foi torcer pro Brasil. Aí toma na cor! Engraçado, no começo do jogo do Brasil, o Mick Jagger apareceu na câmera e o Galvão. O Galvão falou desse jeito. Aí, Mick Jagger! Aí, Mick Jagger. O povo falando, tudo bom, Mick Jagger? O povo falando que ele é pé frio, não é nada. Mick Jagger, um ótimo cantor. Torça bastante pro Brasil, Mick Jagger. Viu a merda que deu, hein? Porra. Cala a boca, Galvão. Olha só. Mick Jagger não vai ser pé frio nunca. Um gênio da música. Ele que torça bastante pro Brasil. Isso. Sacanagem. Mas eu acho que a celebridade que mais sofreu nessa Copa inteira foi a coitada da bola, né? Porque olha, nego botando culpa na Jabulani, cara. Se tu joga mal, cara, não bota a culpa na bola. É, Jabulani. E aí, sei que a bola mudou alguma coisa, mas porra, tipo, o Robinho começava jogando com bola de meia e ele fazia gol, então jogar com uma Jabulani não deve ser tão ruim assim, cara. Isso aí, jogar com a bola. Tomara que o Ronaldo não escute isso, mas enfim, não é uma coisa muito boa. Agora a gente já falando de. Já foi melhor, hein, Zé? Já foi melhor, né? Então prepare essa agora, já pra mudar de assunto. Ó, a gente já falando na Jabulani, na bola, enfim, agora as duas bolas, isso, que foi a nossa querida Larissa Riquelme. Gostou dessa? Não posso falar, já. A nossa Larissa Riquelme. A nossa não, a sua. A minha Larissa Riquelme. A minha também, ó. Fez a beleza da Copa desse ano. Ai, galera, não sou gay, tá? Explica pra eles, já. Isso é porque ele está namorando aí. E ele não pode. Não falar. É a Larissa Riquelme, infelizmente. Isso não é a Larissa Riquelme. E aí, tipo, minha namorada, ela não tá com internet agora. Mas e o Rafael, eu levo, tipo, os carambas cast pra ela, tipo, eu falo, olha, eu trouxe um caramba cast pra você escutar. E tipo, se eu falar, e por que você não trouxe dessa vez? É porque não ficou legal. Tem namorado que leva flor, tem namorado que leva bombom. Rafa não, Rafa leva o caramba cast, olha só. Faça isso também com a sua namorada, leve o caramba cast pra ela. Tá cansada de flor? Tá cansada de bombom? Ah, então o caramba cast pra você. Pois é, mas aí. E o Felipe Melo, cara? O Felipe Melo. Ele é um filho da puta. Né? O Feléo da Melo, isso, enfim mesmo. Que foi o vilão desta Copa, maldito. Filha da mãe. Desgramado. Como o cara pode ir de arrebentar o pé do cara, a coxa, a perna dele, no jogo decisivo e levar cartão vermelho? aqui, eu tô indignado. Não, com não, não. Cara. Ele é um filho da puta, né? Ele é um filho da puta. Ele talvez seja mais filho da puta do que o dos vídeos Cala a Boca, Galvão. É porque ele pisou na perna do cara, velho. Ele pisou na perna do cara. E ele falando, foi sem maldade. Isso foi sem maldade. Você pisa na perna de uma pessoa sem maldade, meus sem amigos? Sem maldade, cara. E depois ele... Só pra ver o que vai acontecer. Aí depois ele fala desse jeito, foi sem maldade, vamos ter que ver o replay pra ver se foi realmente de fato. Cara, você quase decepou a perna. Moleque, mó cara de espartano. Quase, sei lá, velho. Fez esmagadinho. Fez uma coisa... Esmagou a perna do coitado lá e falou, não, vamos ter que ver as imagens pra ver se foi realmente fogo, mas pera aí. Não, velho, na hora que eu vi ele pisando na perna do cara lá, teve explicação não, velho. Só faltou ele soltar um grito de This is Sparta lá. This is Sparta! Só faltou, velho. Porque foi muito sinistro, ele pisou na perna, não tem nem desculpa, tem explicação, mano. Isso, agora também, a gente tava falando da Larissa Riquelme, enfim, agora outra notícia boa dessa Copa foi que a Argentina perdeu, tá, perdeu, mas qual foi a notícia melhor ainda, acoplada com essa notícia, foi que o Maradona cheirou tudo. Isso, o Maradona cheirou tudo e ele não vai sair pelado mais, né, porque a Argentina perdeu, graças a Deus. Imagina se a Argentina tivesse ganhado, pelo amor de Deus, estaríamos aqui nesse retrospectivo 2010. Tá vendo? Trágicos. Maradona copiou minha ideia, cara. Sabe? Mas eu cumpri. Cumpri não. Eu cumpri. Mas enfim. Agora. Tava. Em relação agora à vergonha alheia, né? Porque a vergonha alheia, tipo, a única vergonha alheia que eu acho que foi realmente. Uma vergonha alheia, que foi feio, muito feio mesmo, que eu fiquei decepcionado escrotalmente, foi o Boris Kazoy. Ele falando aquelas paradas dos garis, né? Aquilo foi realmente, foi muito feio, velho. Eu não vou falar nada, vocês só veem o vídeo aí, tirem suas próprias conclusões, porque ele é um jornalista mó renomado, cara, e ele falar aquilo dos garis foi muito feio. É, cara, é o direito da opinião da pessoa, mas quando o cara tem uma opinião, tipo, filha da puta dessas, é foda. Não. E, tipo, ele pode falar o que ele bem entender do garimpo. Exatamente, mas ele ofendeu. Mas é um cara inteligente pra cacete que, porra, fala sobre os assuntos fodas, tipo, que... E aí ele vai e faz um comentário de merda que, tipo, é comentário de bar sobre gari, saca? Comentário daqueles caras idiotas que qualquer cara falaria, porra, decepciona qualquer um, né? Ele falava, essa classe baixa dos garis, enfim. É, do alto de suas vassouras. Do alto? Ridículo. Mas, enfim, outra coisa aí que foi a gafe também. Pô, uma gafe do cacete. Vergonha alheia. É. Foi mais hit do ano esse daqui. Mas esse foi muito engraçado. Tem um goleiro lá do Marrocos lá. O bicho foi defender o pênalti, saca? Aí o bicho chutou, a bola bateu no travessão e subiu. Aí ele virou pra trás e começou a bater no peito assim, falando, sou foda, a bola caiu, quicou, entrou dentro do gol de novo. E aí ele tava comemorando e a bola tava entrando lá e tal. Aí depois, todo mundo ficou mal decepcionado com ele e tal. Aí depois o bicho recuou uma bola pra ele lá e tipo, ele foi sair jogando, confundiu, perdeu a bola, o bicho fez o gol, saca? E tipo, foi semanas depois que ele tinha feito essa parada do pênalti. Aí ele foi lá e tomou o gol, tirou a luva, tirou a blusa e saiu e abandonou e ele, tipo, se aposentou, velho. Não quer brincar, não desce pro play. É, não quer mais jogar a bola pra sempre. Isso, velho, goleiro total para o goleiro do lado do Marrocos lá. Enfim, é outra vergonha alheia total, meu Deus. Cara. Coitada dessa mulher. Foi a, deixa eu ver se eu, é Gláucia Zeferino lá da AutoTV, ela cantando... A música da autoestima aqui. Ah, cara, coitada nada, porque se, tipo, se você canta mal, autoestima. Você vai querer fazer isso na TV, porra, vai tomar no cu, sabe? Meu Deus, cara. Puta, não, sério, velho. Como é que a pessoa tem capacidade? Não ia achando que tava arrasando. É, não, vocês já me viram tentar cantar aqui no caramba? Não, então, não, cara. Não vou cantar, porque eu sei que vai ser motivo de vergonha alheia, cara. Então, se você canta mal, por favor, cala sua boca e continua falando, sabe? Sensacional essa mulher, bicho. Ah, já falando também, outra de vergonha alheia, foi o Tiger Woods, isso, o furador Tiger Woods aí saiu. Horror, Jaide! Você é um sem coração! Traiu a mulher dele aí, saiu com outra mulher, Tiger Woods, não, o. Errou o taco, hein, Tiger Woods? Nossa! Pois fala com ele. Errou o buraco, né, cara? Não, acertou vários buracos aí. Não, acertou o buraco menos da sua mulher, porra, cara. Sacanagem. Ele é compulsivo por sexo, gente. Tá doença agora, cara. Por isso que ficava segurando o taco toda hora. Gente, isso é uma juro doença. Juro que foi a última, gente. O maiar dele, cara. O cara era muito, cara, muito, muito foda. Não. Ele é. Ele era muito foda. nos dois sentidos. Porque o cara, sério, ele ganhava tudo no golfe, cara. Tudo mesmo. Tipo, sei lá, ah, vai jogar não sei quem e Tiger Woods. Ah, beleza, Tiger Woods ganhou. Sério, ele. Descobriu porque ele comeu vários, sabia acertar no buraco direitinho. Não, vamos mudar, vamos falar de eleições 2010. Não, calma aí. Não, a galera também falando que a vergonha também do prêmio Multishow, porque tiveram vários erros e vários gafes. Cara, pra mim o maior erro foi o Restart ter ganhado, tipo, todos os prêmios, né, da música. Enfim, outra coisa também, negócio de pagação de mico aí, esses erros aí também. Vocês viram aquele vídeo lá da, não sei o que lá, quem seria a próxima top model, não sei o que lá. Aí a mulher anuncia, assim, não sei, fulano de tal, você ganhou. Aí ela começa a comemorar, são os foguinhos e tal. Ela, calma aí, só um minuto. Oh, sorry. Aí vai falar que a outra que ela falou que tinha perdido, tinha ganhado, e aquela falou que tinha ganhado, tinha perdido. OMG, velho. Puta merda, cara. Sério, nossa, meu Deus, eu fiquei com muita dó dessa mulher, cara. É a mesma coisa que eu falar que, sei lá. É a mesma coisa, porra. Vamos supor aqui, ó. Tá eu, o Jair. Tá o Tuti e o Jair concorrendo. O prêmio de melhor caster do ano. Aí eu vou lá e falo, e o vencedor do prêmio caster do ano é você, Tuti! Aí eu... Aê! Não, obrigado, pera. Que? Desculpa. O Tuti ficou em segundo, ganhou você, Jaider! Deve ser horrível. Então, é. Cara, são duas emoções totalmente diferentes ao mesmo tempo, cara. O Jaider ia morrer, né? Ia cair pra trás. Que porra é essa? Mas enfim. Outra também, vergonha ali, tá sendo o Silvio Santos, cara. Eu quero saber o que tá acontecendo com o Silvio Santos, cara. De um ano pra cá, o bicho tá muito troll. Tá uma coisa sensacional. Ele deu a vingança, né, da piada do bambu com a Maísa. É. Finalmente, ele ainda encoxou uma colega de trabalho. Eu vejo muita gente encoxando colega de trabalho, mas não o Silvio Santos, cara. Oi, eu Rui Cochê, minha colega de trabalho, e o senhor estava reconhecendo para ver se ela está adequada a entrar na nosso sistema de televisão, tá certo? Olha ela só. Tá... Não, ele não, imagine se você está num ônibus, então aí as pessoas te encostam, opa, não, deixa eu te mostrar como é que as pessoas te encostam, então vem cá, porra, sacanagem, cara, sacanagem. Era o Silvio Santos, engraçado que ele tá falindo aí, né, por causa do negócio do banco lá. Ele queria fazer isso pra ver se a pipa do vovô ainda subia. Ah, ai. Ixi. Enfim, ele tá lá, tá quase falindo, mas ele, cara, nossa, esse ano o cara tá demais, que meu Deus do céu. Segurem o Silvio Santos. Mas enfim, também. Mas você fica falando que a pipa do vovô não sobe mais. Tá aí, ó. Encosta novinho. Encosta novinha pra você ver, ui. Ai, ai, ai, ui, ui. Ai, ai, ai. Ai, que maravilha, vem aqui, galera. Novinha, você me seduz. Isso. Não, novinha, tu me seduz. Agora, eleições, isso mesmo. Tivemos a nossa companheira Dilma, mulher macho, sendo eleita. Não, esse foi o ano com mais candidatos bizarros, né? Pois é. Porra, cara. Diga. Não, olha só. O Plínio tava lá, pra... é o troll das eleições. Sempre tem que ter um troll, né? O Plínio era o troll das eleições. Já que ele não ia ganhar porra nenhuma, ele tava ali pra trollar, tá ligado? Tipo, pra... ele... sabe quando tem um demoninho e um anjinho de lado? Tipo, só tem o demoninho. O Plínio tava ali pra tocar o dedo na ferida. Falar, falar, falar aí, minha filha, de onde você vai tirar dinheiro essa porra? E ele não tinha, papo na língua, não. O Plínio tocava, era o foda-se mesmo. Pois é. Também tivemos quem mais? Cara, a gente Tiririca. Tiririca, cara. Aí, ó. Tiririca, cara. Por onde eu começo? Eu tinha medo do Tiririca quando era menor. Eu tenho mais medo agora, porque ele agora tá no Senado. Senado não, tá no... virou vereador, né? Porra. Ah, cara. E vocês estão ligados que isso tudo foi um golpe pra galera do partido dele começar a ganhar também. Porque sabiam que, tipo, se votasse no Tiririca, a galera do partido dele ia ter um balanceamento de voto e a galera do partido seria capaz de ganhar também. Foi praticamente um golpe subliminar mexendo com a burrice do brasileiro. Muito bonito, galera. Obrigado aí por votar no Tiririca, vocês que sacanearam. Ó, oh, não fala nada, esse assunto já é velho. Não quero falar de Tiririca, não. Acho mais legal a gente falar que, tipo, depois... tipo, que político é filho da puta, né? Ele começa, depois que ele vê que tá tipo, meio que perdendo, ele começa a fazer de tudo. Tipo, falar que a Dilma é satânica, pra tentar tirar os votos que a Dilma. Falar que a Dilma, e tipo, funcionou um pouco. Falar que a Dilma era a favor do aborto, falar um monte de coisa. E mesmo assim a moça ganha, né? É, mas ela ganhou mesmo assim. E tinha gente falando assim que... é, andou uns e-mails circulando aí que a Dilma tinha falado que ela, que nem Jesus Cristo tira a eleição dela, tipo uma parada assim que tipo, eles acreditaram naquilo, entendeu? Tipo, é meio estranho, porque as pessoas são facilmente influenciáveis e a Dilma perdeu bastante voto por causa disso. E não que eu tenha votado na Dilma, que eu não votei, que eu não voto. Eu não votei ninguém, não tô me importando muito pra isso, não. Só vejo que as pessoas são altamente influenciáveis, porque as pessoas falam e elas começam a acreditar, velho. Tipo, ah... cara, claro que... começar a dar a bolsa cocô aí, todo mundo. Porra, bolsa cocô não. Não voto mais na Dilma porque ela vai dar bolsa cocô. Claro que as pessoas... cara, claro que as pessoas são influenciáveis. O Tiririca ganhou, cara. Olha isso. Verdade. Tipo, se brasileiro não fosse burro, acho que todo mundo teria votado em nulo, sabe? Ou na Marina. Que, digamos, seria menos pior. Tá aqui todo... hã? Foi o que eu fiz. Eu votei na Marina no primeiro turno, e já que não foi pro segundo, eu votei nulo. Não me arrependo. Tá vendo, cara? Tipo, se brasileiro pensasse realmente no futuro do país, não ficaria... não sairia acreditando em tudo, não votaria nem no Tiririca. Não, o legal era nego, tipo, de Brasília, do Rio de Janeiro. Ah, oh, vou votar no Tiririca. Porra, Tiririca, vereador. É eleição regional, idiota. Ele é burro. Cara, brasileiro é muito burro, né? Vamos combinar. E teve também um negócio aí que foi pra gente aqui, por exemplo, eu e o Rafa moro em Brasília e deu repercussão nacional isso, que foi a nossa querida Wesley Roriz. Ah, eu vou defender toda essa corrupção. Eu sei que a Wesley foi um caso vergonhoso, né? Porque teve... é bom que a gente já fala de dois assuntos ao mesmo tempo. Teve o caso Ficha Limpa, né? E todo mundo sabe o que é a ficha limpa. Se você não sabe o que é a ficha limpa, procure. Não, Brinks. Ficha limpa é aquele deputado ou candidato, melhor falando, que teve uma suspeita ou um indício de que ele tinha roubado, sei lá, está sendo caçado. Ele era pego pelo ficha limpa. E o candidato a governador aqui do Distrito Federal, o Roriz, ele teve um mandato cassado porque por algumas coisas que ele fez, e a ficha limpa impediu que ele pudesse se candidatar. E no lugar dele, ele colocou a mulher dele. Só que a mulher dele não é uma pessoa preparada pra aquele tipo de mandato, entendeu? É, não, eu não tô falando do caráter da Wesley nem nada disso, mas ela não tá preparada pra ser a governadora do Distrito Federal. E o que aconteceu é que ela começou a falar muita merda na TV. Mas ela começou a falar muita merda, velho. E, tipo, ela não tava preparada pra responder perguntas no debate. E o debate foi o... porra, o Agnello deve ter adorado ser candidato nesse segundo turno pra ficar amanhando dela, velho. Foi muito hilário as coisas que ela falaram e virou um hit. Hit na web aí. A Wesley é hit na web, velho. Mas aqui no Distrito Federal já é uma realidade. Porque ela era candidata aqui, né? Isso, o Wesley foi um tipo de, sei lá, como se sua mãe se candidatasse, ou seja, ela não entende nada de política e ela ia falar de política. Isso é uma coisa sensacional. É, outra coisa também, a gente está mudando de assunto já também. Cara, acho que assim, o fato, tipo, teve muita gente que se chocou com um monte de coisa, tiroteio, mitiane, mas o que eu mais me choquei, chocado. Rosa choque, amor. Ai, meu Morê. Deus. Cara, não, mas sério, fiquei. Foi a parada do Bruno, cara. O goleiro Bruno, porque. Puta que pariu. Tipo, o nego sumiu a esposa dele. Caralho, sumiu minha esposa, puta que pariu do nada. E aí, porra, nego depois descobre que ele assassinou ela. O que que ele fez com ela? Ele assassinou e enterrou, né, cara? No sítio. Enterrou não, o povo dizendo que depois lá assassinou ela e deu pros cachorros comerem. Caralho, olha isso, cara. Tipo, tem nego que tá solteiro aí atrás de uma mulher e o Bruno. Porra, o bicho mata a mulher, sabe? Pra quê? Caralho, não, eu fico impressionado com esse tipo de gente. Por isso que. Aí depois o nego fala que flamenguista é babaca. Não, tô brincando, corta isso, esquece. E tenso, mora no Rio de Janeiro e vai tomar tiro na cara, né, Otávio? Não pode falar. Vou passar uma merda dessa. Não, aí nego é foda, cara. Aí, porra, desce cacete na mulher pra quê, cara? Pra quê, sério? Não, primeiro que, véi, porra, a bicha, a Elisa Samud já não tinha um retrospecto muito bonito e legal. Isso, já não tinha um currículo. Tinha um currículo muito feito bom. Currículo, muito bem. Não sei se o currículo dela era muito inteiro, né? Mas sim, tinha muitas marcas. Mas eu sei que o Bruno, nunca se sabe não, se pode incriminar ainda. Porque ele não foi culpado ainda de ser o assassino de Elisa Samud, porque não foi encontrado. Mas o caso de Elisa Samud chocou. Mas eu acho que o caso que chocou, mas não foi tão chocante quanto o da Elisa Samud. Foi um caso mais tipo, porra, que legal, tipo, aconteceu e eles sobreviveram. Foram os mineiros no Chile, né? Isso. E aconteceu e o Brasil inteiro acompanhou o resgate deles. E estavam lá mais esperançosos pra que eles saíssem de lá. Caralho, ele é nego... Sem tomar banho, tipo, por 20 dias, cara. Eu fico sem tomar banho 3 dias e já fico me sentindo nojo. Caralho. Não, o engraçado é que eles saíram de lá, os caras saíram gritando. Outro saiu. O outro saiu jogando futebol. O povo saiu tudo lá inteirão ainda. É, sabe, inteirão. Caraca, eu ia sair de lá, tipo... Você viu lá, né? O bicho tinha um amante lá, eles acabaram descobrindo... Aí o bicho chegou lá na parada lá e tinha que escolher o amante ou a mulher, né? Aí só que a mulher não quis ir lá. Aí na hora que chegou lá, a amante tava lá e o bicho foi lá e cai pra cá, nós, mina, dá um. Cai em mim. Isso tem que ter, enfim. E tipo, o bicho suja pra cacete, né? Então chega aí. E, pô, beleza. Isso. Tipo, deve ter uma cara do caramba, o mau hálito maldito. Caralho! Vai beijar a mulher, velho. Nossa, que horror. Mas ele tinha suprimento, tinha um monte de coisa lá, pô. Eles estavam. Porra, tinha Xbox 360, cara. Nem você lá a inteira, é Xbox, né, velho? Cara, que eu tenho o PlayStation 2 aqui. Nego, cara, nego. Ó, cara. Não, vamos combinar. Tipo, ficou sem tomar banho. Mal, recebeu comida pra cacete, recebeu água, recebeu Xbox. Para, mas ficou tipo um tempão sem ver a luz do dia e sem os familiares. Cara, eu de vez em quando me dou a opção de ficar sem ver a luz do dia. Por metade de um dia, Tuti, não são meses, né, cara? Sei, eu tô brincando, gente. Mineiros, vocês foram legais. Pô, vai se fuder. Porra, fica puto comigo só porque eu tô zoando aqui. Tô de brinks. Mas é que ele jogando Halo lá. Mais. Teve dois casos que chocaram muito, e um foi aqui no Brasil e outro foi lá o terremoto do Haiti, né? O terremoto do Haiti foi... deixou mais de 220 mil mortos, cara. Abalou todo mundo, né? Foi um abalo. Nossa, Tuti, você tá... Chega, Tuti. E também teve terremoto no Chile, cara, também. Ainda tem alguns, eu ainda vou lançar mais. Mas agora o terremoto no Haiti foi assim, foi escroto, velho. Acho que todo mundo ficou com medo do mundo tá acabando em 2010. Não, eu fiquei... o que mais me deixou puto, porque, tipo, não, coitada da galera do Haiti. E aí tinha gente que chegava e falava, não, isso aí é o mundo acabando. Não, cara, é gente sofrendo, não é o mundo acabando. Espera, pô. Dá mais 2 anos, aí você pode falar isso. Mas, porra, calma, é 2010. Nego sofrendo lá e você tuitando, não, é o mundo acabando, porra. Vai tomar no cu, sabe? Isso. O que mais que teve? Teve também aquele caso daquele... do cartunista Glauco lá. Que o Glauco morreu. Ah... cara. O bicho que matou era muito noiado, cara. Passa o vídeo da polícia entrevistando o cara, o bicho tava muito doidão. Porque, meu Deus do céu, bicho. Porra, cara, é muita sacanagem fazer uma parada dessa. Tipo, matar junto com o filho, sabe? Tipo, nem porque era o Glauco, porra. Fiquei assim, uma porra. Entendeu que já não tem mais a cabeça, né, cara? Mas tinha aquela parada lá do Santo Daime lá, né, velho? O chá de Santo Daime que também... Santo cara, tem um que é muito fissurado nessas paradas e acaba levando a insanidade, cara. É sacanagem isso. E aí acaba, tipo, levando inocente, cara. Porra, foda. Agora, na minha particularmente opinião, assim, digamos, que o que mais me chocou, nem foi, por exemplo, a gente falando do caso da Elisa Samudio lá, o que me chocou nem foi tanto o caso da Elisa Samudio, mas foram as pessoas que entraram em sites pornográficos para procurar o currículo da Elisa Samudio. Seus doentes! Essas pessoas são doentes! Pô, gente, tem uma Playboy ali na banca, para que você vai fazer essas paradas, cara? Cara, na real... Para, que horror, vamos mudar de assunto. Na real, se você entrou em sites pornográficos para ver o vídeo da Elisa Samudio, cara, você tem mais problema do que o Bruno. Desculpa. Cara, você tem mais problema do que quem tá gravando esse caramba. Sério mesmo, você é um doente. Tem que ser internado, cara. Isso. Sério, senta-se culpado mesmo, cara. Eu depois juro, velho. Se você fez eu isso, que se, eu visse um vídeo dele dessa música, juro que eu ia ficar pensando que ela ia me atormentar à noite. Tava vendo meu vídeo? Tava vendo meu vídeo? tipo isso. Sou a Samara, sou a Elisa. Não, cara, você é muito doente, sério mesmo, cara. Se você fez isso, depois de ouvir esse caramba, apaga a luz do seu quarto e fica em posição fetal na sua cama pensando no que você fez. Porque você é um doente, cara. Doente. Isso. Enfim, uma outra coisa que marcou 2010? Pô, teve da mulher que espancou o bebê de 2 anos, né, cara? Isso. Não, e ela queria adotar a criança e espancava. Porra, tá doida. Cara, esse mundo tá perdido, né, cara? Perdidaço. É, que mais? Assim, trágico. Não. Mas... Tirou, caraca, a parada da operação, né, do Bob invadindo Vila Cruzeiro e o Alemão, caraca. Tipo, eu posso falar, tava tenso. Nossa. Tava muito tenso, cara. Tuti, nosso correspondente lá do Rio de Janeiro. alô, aqui direto da Vila Cruzeiro. Não, sério mesmo, cara, tava muito tenso. Tipo, eu moro na Zona Norte, a parada... Onde é que é? O Alemão é na Zona Norte também, né, cara? tipo isso. Porra. Alemão é tipo... em Frankfurt, pô. É, cara. Tipo isso. Não, sério mesmo, o Alemão é Zona Norte também, cara. É. Então, eu moro na Zona Norte, mas tipo, era um pouquinho distante, cara. Agora tinha prédio que dava pra ver o Alemão e tudo. Comigo não, Zona Norte mesmo, né? Hã? Zona Norte mesmo, você não tá zoando não. Pô, é? Ali. É só pegar a van. Pegar 679, tô no Alemão. Então, cara, aí, Alemão lá, e tipo, eu tava resolvendo as paradas de que ia ter festa lá no colégio e tal. Eu andando na rua, cara, vazio pra caralho, tipo, passava camurando a polícia, um táxi, mais nada. E, tipo, eram pessoas desesperadas, assim, olhando pro lado toda hora. E eu meio sem entender, porque, tipo, eu sabia que tava tendo superação, mas não sabia que tava esse ponto. Não tinha o áudio da guerra que você foi obrigado a sair de casa? É, não, aí não me deixaram sair de casa, cara. Falou, não, você não vai pro colégio não, você não vai fazer nada e tal. E ia ter aula no colégio, teve gente que foi. Doidos, mas tudo bem. Não, eu lembro que eu cheguei na informática do colégio, tava todo mundo reunido, assim, tipo, no geral, com o computador aberto, mostrando, assim, a operação ao vivo e tal. Parecia a parada, tipo, quando teve o World Trade Center. Operação ao vivo, a parada invade a parada onde eles estão, né? Ai, meu Deus! Caralho, queimaram... Cara, teve tiroteio na rua que eu fazia natação, cara. Pra você ter uma noção. Eu fazia natação, cara, olha só. E teve tiroteio lá, cara. O Tucci tem um snorkel natural. Eu tenho o quê? Snorkel natural. Que é isso? Não é aquela parada de respirar? Ou falei errado de novo? Como sempre. Eu sempre falo as coisas erradas. Um tubinho natural de respirar. Ah, sim. Por nariz. Quê? Tem? Ah. Nariz gigante, você pode só ir colocar a cabeça, só levantar assim. Que ah, vai. Sim, é. E... Mas, cara, queimaram um carro na rua dos meus amigos. Mas olha, tem a tragédia de Angra lá também, né, velho? Que teve os deslizamentos lá. Não, e até hoje... Tem aquela menininha lá, a Yumi, né? Yumi. Os deslizamentos de Angra lá, onde matou aquela menininha lá de Angra lá, que cantava Soul Kiss Me lá, que cantava pra caramba, e depois ela foi cremada e jogada ao mar lá, os restos dela, que foi mó emocionante lá, vocês lembram? Sim, sim. Eu achei, esse foi uma tragédia que, tipo assim, esse igual os mineiros do Chile, essa tragédia de Angra foi chocante, mas, tipo, deixou todo mundo comovido também, né? Porque, tipo, ela era muito talentosa, ela cantava muito, escrevia lá. Foi muito sinistro, porque, tipo, antes dela morrer, ela deixou uma carta e tudo. Foi tenso. Tenso. Agora, o que mais, assim, além de tragédias, assim, que marcou 2010? Oi, quê? Boiei, desculpa. O que mais, assim, sem ser tragédias, assim, que marcou 2010? Cara, uma coisa que marcou 2010 foi o caramba ter começado, né, gente? Ah, não, isso eu acho que foi uma tragédia também, né? Pera aí. Não, o caramba ter começado foi lindo, foi... Avatar marcou 2010, né? Avatar marcou 2010. Uma Avatar coisa que... marcou 2010. Uma coisa que sempre marca também. E um fenômeno natural, o Avatar. Isso. Uma coisa que sempre marca, mas todo mundo esquece também, é Big Brother também. Big Brother, porra. Quem ganhou esse ano mesmo? Ah, foi o Dourado. Dourado ganhou esse ano. Enfim, o que mais que marcou? Cara, 2010 teve seus altos e baixos, mais baixos do que altos. Só teve alto lá no morro mesmo. Mas de resto foi isso, cara. É uma coisa linda, né? Espero que 2011 seja melhor. Isso mesmo. Então 2011, tomara que seja melhor, então. Bom, galera, a gente chegando então mais um fim do cast aí. Esse aqui foi Retrospectiva 2010. Isso mesmo. A gente falando dos fatos que marcaram 2010. Bom, galera, se você lembra de algum fato que marcou 2010, com certeza teve muitos. Comente, diga pra gente o que marcou o seu ano de 2010 aí. Ou até mesmo com você, sei lá, o que aconteceu no seu ano aí. Enfim, que marcou. É, tipo, não, é, eu comprei um carro novo, não, isso. Eu ganhei um cachorro. Então, isso. Comenta aí, por favor. E se tá você ganhou um cachorro em 2010, comente pra gente que iremos eu falar. Eu ganhei. Tá bom, deixa eu continuar então. Isso, iremos falar aqui no caramba. Beleza, bom, vamos para as nossas queridas, amadas conclusões de Caster. Por favor, Tote. Cara, a conclusão de Caster é a conclusão do ano, né? Desse cast, conclusão do ano agora. A conclusão do ano é que foi mais um ano cheio de emoções, cheio de porradaria e cheio de gente doente, coisa que brasileiro adora. Então eu acho que todos os anos vão continuar sendo assim, mas eu vou continuar amando viver. Então é isso aí, galera. Continue amando o Caramba Cast. Um beijo. Isso, Rafa. 2010 foi loucura, loucura total, né, bicho? Porque... aconteceu muitas tragédias, muitas coisas boas, muitas coisas ruins. O Brasil perdeu a Copa, fiquei decepcionado. E aconteceu as paradas no Rio de Janeiro logo aqui no final de 2010 e tudo. E também pra mim, não só para as coisas que estão aí no mundo. Aconteceu muitas coisas. É, o Caramba Cast, os eventos e tal que aproximaram a gente aí dos ouvintes, carambais. Foi muito legal. Principalmente do Portal Caramba, que encontrei conheci alguma galera que me reconheceu por causa dos vídeos do YouTube, o Walker também. Então acho que 2010 foi um dia. Caraca, sua definição de um ano inteiro é um dia, cara. É claro. 2010 foi um ano muito produtivo. E tem uma coisa que tá me deixando com medo, velho, porque parece que cada ano tá passando mais rápido. Né, à toa que você falou que era um dia. É. Daqui a pouco é. Ano que vem você vai falar que é uma hora. Isso. Aí 2012. Não, minha piada foi boa. Enfim, mas é isso daí, galera. Terminando o cast por aqui. Em 2011, com certeza vamos ter novas coisas aí pra você. Aguarde os próximos carambas, beleza? Esse é o caramba 40, galera. A gente já tá esquecendo os números. Caramba. Já estamos quarentão aí, ó. Quarentão. Estamos na quarentena do caramba. Meia idade. Daqui a pouco o caramba vai estar na terceira idade, já estará velhinho, mas enfim. Brincadeira, ele já está. A gente está um coroa enxuto ainda, digamos assim. Beleza? Então aguarde os próximos carambas, beleza? Teremos novidades aí pro ano de 2011 aí. Beleza? Aguarde. 2011 vai ser o ano, ó. Acredite. Beleza? Bom, galera, é isso daí. Comente, divulgue e, enfim, um feliz ano novo para todos vocês. Beleza? Adeus, ano velho. Adeus, ano velho. É o último caramba do ano. Depois já estaremos em 2011. Beleza? Daí tu já viu as novas fotos da Nana Gouveia? Opa! Então, galera, terminou o caramba, até mais. Isso, hasta la vista, galera. Fui! Aí, galera! Ano novo, hein, galera? 2011. Uhul! Aê, moleque! Vamos brindar aí, ó. Opa! Aí, pô, galera, feliz ano novo aí, vamos gravar muitos carambas aí, beleza? É nóis que tá. Bora, caramba, meia-noite, bora lá ver os fogos, né? Bora ver os fogos. Bora. Cara, que foda, velho, olha lá. Caralho, não são fogos, são tiros!